sou do rap nacional. Eu sou do rap nacional. Eu vou chegando já rimando e passo o microfone. Sou o Bial MC, esse é meu nome. Eu sou nascido, eu sou criado aqui na glória. Sem história, boas lembranças guardo na minha memória. Medianeira, Teresópolis, essa é minha banda. Porto Alegre, Centro-Sul, quantas vai, o que manda? Sou o Bial e vou me apresentando. Por muitos anos nessas ruas estou andando. Em cima Conceição, embaixo a Cruzeiro. A direito Partenon, na zona sul. A Coab, Cavalhada e a Restinga, gente boa na rua à toa. Eu ouvindo o som, na moral, numa boa. Eu corri muito nessas ruas por aí. Invadi muita festa pra me divertir. E no verão sempre rolava uma excursão para a praia, já que o verão é muito frio e é melhor ficar na Bahia. Eu vou chegando na moral e rimando na batida, falando sobre vida e hip hop nacional. Eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. Eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. Eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. E andando aqui na banda às vezes bate a saudade do meu tempo de guri e da minha ingenuidade. Acreditava no que eles diziam, é, eu não pensava que eles mentiam. Então um dia eu peguei papel, escrevi para o Noel, fiquei olhando para o céu. Que cruel esse Papai Noel. Me comportei, não briguei o ano inteiro. E no dia do Natal não vem nem trouxe o meu brinquedo, mas ele deu para um cara que curtiu o ano inteiro. Descobri que ele é parceiro só de quem tem dinheiro. Velho capitalista, racista, tá na minha mira, é o primeiro da lista. E alguns meses se passaram, tive outra decepção. E foi com a Páscoa, eu tive a mesma sensação. Depois de algum tempo, foi a religião. Tive outra conclusão, quem tem dinheiro pode comprar perdão. Eu vou chegando na moral e rimando na batida, falando sobre vida e hip hop nacional. Eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. Eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. Eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. É isso aí, se liga aí, eu sou o Bia, mais um representante do hip hop nacional. Trazendo cultura, informação, é, chegando na moral, é. Hip hop nacional é normal, cada vez cresce mais e fica mais profissional. Já invadiu o Brasil e continua se espalhando. Em cada canto tem um cara dançando e cantando. É o nosso modo de expressão, informação, diversão pra nossa nação. É o nosso meio de comunicação. Eu represento o hip hop do centro-sul de Porto Alegre. Sou vários e vários anos fazendo rap e muitas coisas conquistei. Ainda sonho em conquistar do tipo que o dinheiro nunca vai comprar. E o hip hop expressando sempre a verdade, denunciando os problemas da sociedade. E nós devemos nos unir e agir com consciência. Nossa arma mais letal sempre foi a inteligência. E juntos o movimento cada vez mais vai crescer. É tudo que eu falo, que eu falo, que eu falo agora pra você. Vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. E eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. E eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. E eu vou chegando na moral e rimando na batida e falando sobre vida e hip hop nacional. É isso aí. Hey.